André Cedeiros, o mural de Ibi Koala. Sucesso do Júlio César, pra tocar no paredão. O papai do piseiro chegou, chegou. Vai, oh! DJ Duca. E ela vem chegando com as amigas no piseiro. Prepara meu povo, vai ter poeira no terreiro. Quando ela se junta é pra mexer o popozão. Com o som da batida do JC no paredão, elas não aguentam ver. O paredão tocando, elas não aguentam ver. O paredão tocando, elas não aguentam ver. O paredão tocando, que elas desce até o chão. Batendo o popozão e desce, sobe, vai. Batendo o popozão e desce, sobe. Batendo o popozão e desce, sobe. Batendo o popozão, batendo um no outro, descendo até o chão e desce, sobe, bora, bora. Batendo o popozão e desce, sobe. Batendo o popozão e desce, sobe. Batendo o popozão, batendo um no outro, descendo até o chão. E a dança é boa, é fácil de aprender. Chame as amigas pra dançar com você. Vire de costa uma pra outra, batendo o popozão. Com o som da batida do JC no paredão, elas não aguentam ver. O paredão tocando, elas não aguentam ver. O paredão tocando, elas não aguentam ver. O paredão tocando, que elas desce até o chão. Batendo o popozão e desce, sobe. Batendo o popozão e desce, sobe. Batendo o popozão e desce, sobe. Batendo o popozão, batendo um no outro, descendo até o chão e desce, sobe. Vai, vai. Batendo o popozão e desce, sobe. Batendo o popozão e desce, sobe. Batendo o popozão, batendo um no outro, descendo até o chão. Sucesso, papai! Estourou, hein? Vamos embora! Vem na pisadinha! Bora no piseiro do papai!